Bem, fale um pouco sobre você mesma. Quais são os seus pontos fortes? Ou melhor, em qual faculdade você se formou? Ah, eu me formei no Senac Minas. Ótimo, está contratada. Quando o mercado reconhece, é outra história. Vestibular Faculdade Senac Minas. Inscrições até 8 de julho. Senac Minas, 0800-724-4440 ou www.mg.senac.br.